todas. Eu vou falar em português, mas prometo falar bastante devagar para que me entendam. Se por acaso eu me entusiasmar e falar muito rápido, por favor, avisem-me. A minha proposta para este diálogo tem a ver com a tentativa de trazer a relação entre direitos humanos e o Mediterrâneo como fronteira, mobilizando alguns conceitos e reflexões que temos trabalhado no Centro de Estudos Sociais. O conceito de epistemologias do Sul, o conceito de linhas abismais, que são conceitos a partir dos quais tentarei estabelecer ou provocar um diálogo com Ángeles. E a primeira ideia a partir da qual o Mediterrâneo nos aparece como uma questão provocativa hoje para pensar os direitos humanos, para pensar as possibilidades de ser humano, é exatamente porque muito daquilo que tem estado a acontecer, e hoje muito claramente a questão central na agenda mediática são a questão dos fluxos migratórios e as violências que têm sido expostas no espaço mediterrâneo, como é que essas movimentações, essas mobilizações e essas exposições mediáticas mostram que a narrativa colonial não é uma narrativa que nós estamos a tentar desproduzir, descolonializando. A narrativa colonial é uma narrativa que está tentando reproduzir-se a cada momento, a partir da ideia de civilização. E tentar perceber como é que o presente momento nos mostra a capacidade da narrativa colonial para se afirmar, a partir de aquilo que, citando Robert Young, chamaria de as mitologias brancas, é muito evidente de que o esforço de resistência anticolonial nos obriga a reconfigurar também o presente em que vivemos e tentar confrontar de uma forma forte aquilo que são as linhas abismais que não só constituem o presente, mas que sobretudo constituem a memória acerca do que é que foi a relação da Europa com o resto do mundo. O eurocentrismo é uma narrativa potente. O eurocentrismo é uma narrativa que expõe a sua potência cada vez que uma crise, que uma violência permite apagar as violências do passado. Então, nesse sentido, eu pensaria um Mediterrâneo no presente momento de três formas. Obviamente, como aqui já foi dito, como uma fronteira física, que é uma fronteira política, uma fronteira à circulação de pessoas. E essa fronteira tem estado muito evidente nos últimos tempos. Em segundo lugar, uma fronteira que tem um longo tempo e que tem a ver com as assimetrias económicas, com a disparidade económica entre aquilo que chamaríamos o Mediterrâneo Norte e o Mediterrâneo Sul. Mas num terceiro elemento, e talvez seja este em que eu quero centrar mais a minha reflexão, podemos pensar o Mediterrâneo enquanto uma narrativa acerca de uma memória abismal. Essa memória abismal tem a ver com a impossibilidade ou com a dificuldade de inscrever a história da violência colonial no momento presente. E só com essa inscrição daquilo que é a violência colonial e a sua história no momento presente é que seria possível, talvez, reconfigurarmos todas as discussões que têm sido produzidas acerca do racismo, da islamofobia, dos migrantes, dos refugiados, acerca das guerras, enquanto lutas anticoloniais, enquanto guerras coloniais e enquanto desígnios de uma civilização, a civilização eurocêntrica, branca e que se afirma ora secularista, ora cristã, enquanto narrativas que continuam num processo de luta colonial e num processo intenso de luta colonial. O conceito a partir do qual eu queria pensar no Mediterrâneo é o conceito de Boaventura de Sousa Santos de linhas abismais. Porventura sou o Santos parte da ideia, e vou ler em português, vocês têm o PowerPoint em espanhol. O pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal. Consiste num sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que as invisíveis fundamentam as visíveis. As distinções invisíveis são estabelecidas através de linhas radicais que dividem a realidade social em dois universos distintos. O universo deste lado da linha e o universo do outro lado da linha. A divisão é tal que o outro lado da linha desaparece enquanto realidade. Torna-se inexistente e é mesmo produzido como inexistente. A inexistência significa não existir sob qualquer forma de ser relevante ou compreensível. Tudo que aquilo que é produzido como inexistente é excluído de forma radical, porque permanece exterior ao universo que a própria concepção aceita a inclusão, considera como o outro. Todos nós nos lembramos, ou todos nós conhecemos, a imagem da criança síria que despoltou uma comoção em torno daquilo que se passava no Mediterrâneo, em torno dos fluxos migratórios causados pela guerra, causados pela busca de melhores condições de vida. O que é interessante é que, enquanto aquela criança não apareceu cadáver numa praia na Europa, o seu sofrimento não podia existir. Enquanto o seu sofrimento acontecesse ou vivesse no outro lado do mundo, do outro lado da linha, aquela criança não poderia existir para as nossas representações simbólicas. Não poderia existir para a nossa representação de humano. Porque a nossa representação de humano inscreve um corpo, uma pele, a cor de uma pele, inscreve uma geografia. A geografia em que nós aceitamos que as coisas relevantes acontecem. Coisas que acontecem fora dessa geografia simbólica, e que não é só simbólica, e que é também uma geografia palpável, na qual nós definimos a Europa e que fazemos no Mediterrâneo a fronteira sul da Europa, é algo que não acontece, que não é importante, que não é relevante. Quando pensamos os direitos humanos, nós vemos claramente que eles estão ancorados em três impossibilidades que os tornam difíceis de viajar. Os direitos humanos não são bons para viajar enquanto não consigam estabelecer diálogos interculturais. E as razões pelas quais estes direitos humanos têm tanta dificuldade em viajar têm a ver, primeiro, com a sua especificidade cultural, a sua origem marcadamente ocidental. Inscritos, como sabemos, em filosofias que, por um lado, representamos como distintamente ocidentais e que, por outro, esquecemos o quanto o Ocidente, como conhecimento, se construiu, ele já, usurpando, furtando outros saberes, negando as suas autorias. Em segundo lugar, pelo modo como os direitos humanos têm sido e foram usados através de critérios duplos ao serviço de justificações imperialistas. Os direitos humanos sempre fizeram parte, como diz Richard Falk, de uma tensão entre o poder dos direitos e os direitos do poder, em que aqueles que têm poder sempre tiveram mais direitos do que aqueles que, não tendo poder, lutavam pelos seus direitos. E, em último lugar, pelo modo como os direitos humanos se têm constituídos como mínimos denominadores de direitos, tão mínimos que se tornam fracos ou frágeis para confrontar aquilo que é um status quo que todos nós consideramos como óbvio e inevitável. O status quo constituído pelo capitalismo neoliberal, o status quo constituído pelo poder predatório das empresas, das corporações e dos Estados que as sustentam. A ideia de que existe uma lógica imperial, económica, financeira, que os direitos humanos podem tentar, quando muito, minimizar, confrontar, mas que é uma lógica cuja escala e cuja existência de tão sedimentada se torna difícil de mover. Nesta perspectiva, as epistemologias do Sul, tal como Boaventura de Sousa Santos formula, procura reconfrontar muitas daquelas que são as limitações, primeiro, de uma perspectiva monocultural dos direitos humanos e, em segundo lugar, de uma concepção do conhecimento que é um conhecimento marcadamente eurocêntrico e que, mais do que isso, reforça as reivindicações de eurocentrismo da dita civilização ocidental. Então, Boaventura de Sousa Santos define as epistemologias do Sul como um conjunto de procedimentos que buscam reconhecer e validar o conhecimento produzido por aqueles que sofreram a injustiça, a opressão e a dominação causados pelo colonialismo, pelo capitalismo e pelo patriarcado. E eu, nesta afirmação e nesta definição, estão três ideias que me parecem muito importantes. A primeira é que o conhecimento não nasce primordialmente, ou sequer de forma mais importante, das academias do espaço intelectuais. O conhecimento nasce naqueles que, por estarem envolvidos nas lutas de resistência, aqueles que, tentando lutar contra os paradigmas que os oprimem ou tentando lutar nos quotidianos em que se sentem oprimidos, constituem saberes de resistência e de luta contra essa opressão. Em segundo lugar, diz-nos também algo muito importante, que é os conhecimentos, quando se constituem apenas a partir de uma experiência, a partir de uma luta ou a partir de uma latitude, tornam-se em formas de ignorância. Se os conhecimentos não tiverem a capacidade de dialogar, confrontando aquilo que têm em comum, percebendo quais são os seus, e usemos a palavra, inimigos comuns, esses conhecimentos vão se absolutizar e tornar-se novas hegemonias, incapazes de se abrir ao desafio do outro. A nossa experiência pessoal, por muito válida que seja, é sempre um cárcere no qual nos constituímos. A nossa experiência enquanto povo, a nossa experiência enquanto luta, é sempre, ao mesmo tempo, uma possibilidade de emancipação e o espectro de um cárcere. Assim, nós não tínhamos a capacidade de nos abrir a outras experiências. E, em terceiro lugar, este conceito diz-nos que o Sul, obviamente, não é um Sul geográfico. As epistemologias do Sul têm a ver com a metáfora da opressão, que sem dúvida se inscreve naquilo que foi o sistema mundo global, que sem dúvida se inscreve naquilo que foi a narrativa norte-sul de expansão colonialista, que começou com a Península e que se espalhou pela Europa e que definiu um sistema mundo que é, em grande medida, ainda aquele sistema mundo em que vivemos. Mas, claramente, nós não falamos de um norte e de um sul geográfico. Falamos, obviamente, de uma metáfora do sofrimento e de narrativas de luta que se constituíram nessa geografia simbólica herdada. E estas epistemologias do Sul confrontam de forma forte aquilo a que poderíamos chamar as epistemologias do Norte. As epistemologias do Norte, fortemente ancoradas nas reivindicações expansionistas da civilização ocidental e, a partir do século XVIII, marcadamente a partir do século XIX, na ideia de que só existe um conhecimento válido, a ciência moderna. Ora, a ideia de que só existe um conhecimento válido e que a ciência tem um privilégio sobre todas as outras formas de conhecimento tem muitas implicações e Boaventura fala longamente sobre elas. Mas para este caso, talvez a implicação mais forte que aqui podemos trazer é o modo como a experiência científica, metodológica, acabou por sobrepor à experimentação do mundo. Ou seja, a experimentação do mundo, a metodologia científica que define o verdadeiro e o falso, teve a capacidade de invalidar as experiências daqueles que, sem viverem o mundo na dicotomia do verdadeiro e do falso, procuram um mundo de resistências e de lutas. E essas experiências de mundos daqueles que, com outros saberes, saberes camponeses, saberes indígenas, saberes nascidos nas lutas, saberes culturais que nos são estranhos, saberes nascidos de outras cosmovisões, da religião, da relação com os espíritos, da relação com os antepassados, da relação com o território, esses saberes foram tornados inválidos por esta ideia de que existe uma narrativa única, a ciência, que nos constrói um conhecimento que está sobre todas as coisas. Então podemos dizer, se quiséssemos criticar os direitos humanos hegemónicos, que eles são perigosamente compatíveis com aquilo a que Frantz Fanon chamava humanismo racista. É aquele humanismo que vai tão longe até chegar ao corpo, até abandonar o corpo de um homem branco. Ou então, compatíveis com aquilo que Aníbal Quí Ramos chamava o patrão colonial del poder. A ideia de que existe uma concepção colonial que constitui e define as nossas sociedades muito para além do colonialismo histórico. O pensamento abismal, Boaventura, naturalmente. As práticas de separação da modernidade, aquelas que distinguem as pessoas com variedades funcionais, que distinguem os normais, que distinguem os loucos, que distinguem os chãos, que Foucault também explica como é que foi inventada na modernidade essa separação que define, no limite, aqueles que são humanos e aqueles que ainda não o são ou que nunca o serão. Finalmente, aqui o Gayatri Spivak chama o silenciamento do subalterno, quando ela nos pergunta se o subalterno pode falar. Também aquilo que Chakrabarty nos fala quando refere à necessidade de provincializar a Europa, o perigo do universalismo europeu constituir uma ideia de direito humano que, no fundo, não constitui uma ideia de direitos para todos os humanos. Constitui, sim, uma ideia de humano que todos nós devemos ser para podermos ter direitos. E, finalmente, e caminho para o fim, a divisão entre selvagens, salvadores e vítimas de Macau Mutua. Como se o mundo social, no que concerne aos direitos humanos, fosse constituído por estas três categorias. Os salvadores, obviamente, vindos do Norte, do Ocidente, que querem libertar todos os oprimidos, as mulheres, do peso e da força das suas opressões e que vêm numa narrativa evangélica criar narrativas de emancipação, sequer sabendo quais são as condições em que aquelas pessoas vivem ou as histórias que constituíram essas lógicas de opressão. E, finalmente, como eu vos dizia, os direitos do poder. O modo como, do ponto de vista geopolítico, nós podemos dizer que muitas pessoas devem ser julgadas no Tribunal Internacional, no Tribunal Criminal Internacional. Mas jamais alguém pode alegar, com alguma plausibilidade, que perante os escombros do mundo em que vivemos, George Bush ou Anthony Blair poderiam e deveriam ser julgados perante um tribunal internacional. Porquê? Porque eles vivem na parte do mundo em que os direitos do poder se sobrepõem ao poder dos direitos. E, portanto, como nos diz Judith Butler, nós não temos um humano ao qual atribuímos direitos. Nós temos categorias de humano que se constituem de uma forma plástica, de uma forma móvel, na política e na luta. Judith Butler diz que o ser humano se entende diferentemente em função da sua raça, a legibilidade dessa raça e da sua morfologia, do seu sexo, da verificabilidade processual desse sexo, da sua etnia, o entendimento categórico que nós temos da sua etnicidade. Estas formas de constituírem o humano constituem diferentes possibilidades para ser humano. E há pessoas, eu conheci algumas, por exemplo, trabalhando em Bhopal, na Índia, ou conhecendo pessoas que, tendo sido destituídas de uma vida normal porque têm uma deficiência, pessoas que nunca tiveram a possibilidade de ser humano, pessoas que foram constituídas fora das narrativas em que as possibilidades para existir com direitos, para ter uma voz sequer para lutar e reivindicar outro lugar para existir, lhes foram roubados pela definição e pelo modo como na modernidade nós definimos o humano. O humano célebre que todos constituem como a possibilidade única de existir sem lutas é um homem branco que nasce num espaço privilegiado do mundo. Isso já o sabíamos. E diz-me Judith Butler que certas vidas nunca se qualificam como vidas desde o princípio. Não são sequer concebíveis como vidas dentro de certos marcos epistemológicos. Certas vidas nunca se consideram vividas porque não existem ou também não se consideram perdidas, no sentido amplo de apenas as palavras. Essas vidas não existiam antes e não existem quando se perdem, porque elas nunca foram realmente vidas. E esta é a dimensão que marca as fronteiras do humano e daqueles que existem para nós, ou daqueles que só podem existir para nós quando tentam atravessar essa fronteira e as suas vidas perdidas, de alguma forma, surpreendente, ficam pela primeira vez expostas. Portanto, tentando quebrar estas gramáticas de direitos humanos que fecham mais do que abrem, que negam mais do que possibilitam, proponho três estratégias a partir daqueles conceitos de Boaventura. Uma sociologia, uma história das ausências, uma sociologia, uma história das emergências, uma tradução intercultural. Uma sociologia, uma história das ausências, seria a história das violações silenciadas da dignidade humana. Essa dignidade, diferentemente definida e experimentada, de forma que ela seja denunciada, expondo as hierarquias que definem o direito a ser humano. As emergências, no sentido de valorar as lutas que mobilizam e transformam os direitos humanos em agentes efetivos de contra-hegemonia. Os direitos humanos realizam-se quando um status quo opressor é posto em causa. Os direitos humanos realizam-se quando eles criam conflito e eles criam a possibilidade de conflitos emancipatórios. Os direitos humanos realizam-se quando pessoas que nós não sabíamos que existiam passam a existir para nós enquanto seres humanos capazes de ter direito. E, finalmente, e termino, os direitos humanos através de uma tradução intercultural. Este movimento, muitas vezes, é também um movimento entre poder, entre Norte e Sul, em que os direitos humanos são chamados para um diálogo com outras culturas, teologias e agendas políticas. E é neste diálogo que eles se transformam, acercando-se do Sul e da emancipação social. E são estas três estratégias que eu deixo para o diálogo como possibilidades para constituirmos outras formas de conhecimento e outras possibilidades para ser humano.